gata na pancada desse raga que rola na madrugada. Tudo rola, depois rala, sente a brisa da fusqueta na caranga como chuleta. Pancada nas brusqueta, loira como lata. Entre todas, filiais, sempre demais. Se quer matriz, é minha preta que tanto me idolatra. Hipnotiza com tua pureza e a gente brisa na fusqueta. Mente ofusca, elas me usa, se lambuza. Várias musa na madruga com um cheiro de gazô na blusa. Usa a bunda, limpa o capô do fusca. Siga em busca da mais pura que deslumbra pela rua. Na madruga, em sol ou chuva ou de dia, realiza fantasia no fusquinha. Vem menina e se hipnotiza com esse toque de magia. Se contagia no fusquinha. E aí, Alex? Fazer um rolê? Menina pra dar um rolê aí. Ah, tô mó barato, hein? Será que elas vão querer? Pouca blusa que se atraem quando escuta, ouve o barulho do fusca. É na madruga que o fusca bege endoida. Quando sente o cheiro da gasolina, ele se empolga, bebe mais que tudo. Das minas sente o apego, né cafetão, mas cuida pra depois cuidarem dele. Já vi nos pega na noite, nem sei nem quantas vezes. Já dei de cara com as minas ralando em cima dele, se esfregando, se assanhando, assim meu fusca falasse. Tava ruim na minha mão se ele me caguetasse. Cada esquina, cada curva que a gente passasse, cada baile, cada pico que a gente colasse. Só de sonzeira, aonde a gente passa, as mina quer pegar rabeira. Muitas que vale a pena, mas milhares são rampeira. Um dia a gente aprende e encontra a verdadeira, que não te troca por nada, a original para a fusqueira.